Licença aqui. Grupo Complexo. No corre, moro? Se liga aí, família. Aê. Beijo, eu quero um din. Prosperidade pra você e pra mim. A vida é assim, tem que ser um soldado. Nasceu na guerra, então não fica abalado. Neguinho, eu quero um din. Prosperidade pra você e pra mim. A vida é assim, tem que ser um soldado. Nasceu na guerra, então não fica abalado. Aê, aê. Pra vencer na vida não é nada simples. E pra tá no corre tem que manter o pique. Tem que ter orgulho ao mesmo tempo ser humilde. O clima é pesado igual o rap do Notorious B.I.G. Sempre tô na atividade, irmãozinho. Na tranquilidade mesmo no perigo. Sou maloqueiro mesmo, é a vida que eu vivo. Consciente por escolha e louco por instinto. Aí descanso em busca de progresso. Mas sempre que eu posso eu tomo whisky energético. Corro pelo certo, não pago desperto. Pra não acabar no inferno. O vermelho do olho e o verde das notas te deixa mais foda e atrai as cocotas. Tiozão, me fala quem não sonha com um golfe rebaixado, mulher e marihuana. Eu também quero minha conta cheia, um rolê com a minha nega, martini e cerveja. Todo soldado da periferia quer oportunidade pra ganhar um conquista. Eu quero um din, prosperidade pra você e pra mim. A vida é assim, tem que ser um soldado. Nasceu na guerra, então não fica abalado. Neguinho, eu quero um din. Prosperidade pra você e pra mim. A vida é assim, tem que ser um soldado. Nasceu na guerra, então não fica abalado. Não vem com blá blá blá pra cá. Se joga, se veio pra cá atrasar. Sai fora, mas se for colar pra somar. Da hora, só fica ciente que o bagulho aqui é foda. No pódio só tem espaço pra gladiador. Só quem tá lutando que é merecedor. Os bicos crescem os olhos em quem tá no ringue. Quem luta é vítima de atitudes medíocres. Vejo os olhos que crescem em cima dos moleque. Mas também enxergo aquele que fortalece. Por isso eu só fecho com quem quer o bem de todos e não inveja ninguém. Então vem e seja testemunha da glória. Os loucos aqui luta em busca de vitória. Nós caímos, mas levantamos. E agora estamos executando os planos. Consertando os danos, curando a dor. Tocando a firma a todo vapor. O formigueiro também tá no interior. Me convocaram pra guerra e então eu vou que vou. Eu quero um din. Prosperidade pra você e pra mim. A vida é assim, tem que ser um soldado. Nasceu na guerra, então não fica abalado. Neguinho, eu quero um din. Prosperidade pra você e pra mim. A vida é assim, tem que ser um soldado. Nasceu na guerra, então não fica abalado. Neguinho, eu quero um din. Prosperidade pra você e pra mim. A vida é assim, tem que ser um soldado. Nasceu na guerra, então não fica abalado. Neguinho, eu quero um din. Prosperidade pra você e pra mim. A vida é assim, tem que ser um soldado. Nasceu na guerra, então não fica abalado.